sentada no muro de blusinha branca. Meu amor namora de blusinha branca, de blusinha branca. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora. O amor não tem hora, o amor pode ser que não seja agora. O amor pode ser uma desilusão quando bate a porta. Meu amor não me deixa dormir, meu amor não me deixa fingir. Meu amor se esconde, só não sabe onde é que ele mora. Meu amor se esconde, só não sabe onde é que ele mora. De blusinha branca, de blusinha branca. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora. De blusinha branca, de blusinha branca. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora. Quando a chuva começa, ela não se apressa, ela não vai embora. Deixa a chuva saber que o seu corpo molhado me desespera. Por debaixo da blusa é que está toda felicidade que há. O que está escondido em sua blusa branca me faz suspirar. O que está escondido em sua blusa branca me faz suspirar. De blusinha branca, de blusinha branca. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora. De blusinha branca, de blusinha branca. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora. Sentada no muro de blusinha branca, meu amor namora.